Chiquinho Madirada. Vem curtir, vambora, vai, vambora, vai. Meu parceiro Atila CDs, Vila Gondoura, tamo junto. Vem curtir assim, ó. O Santinho que vai mandar novinha, tu fica esperto, eu quero ver flexionar no sentadão de perna aberta. Tio que vai mandar novinha, tu fica esperto, eu quero ver flexionar sentadão de perna aberta. Vai, filho da P. Eu quero ver flexionar no sentadão de perna aberta. Eu quero ver flexionar no sentadão de perna aberta. Fugir do cavaco. Que uma pirata. Alisson CDs, é só assim, ó. É seu tio que vai mandar, novinha, tu fica esperto. Eu quero ver flexionar no sentadão de perna aberta. É o tio que vai mandar, novinha, tu fica esperto. Eu quero ver flexionar no sentadão de perna aberta. Eu quero ver flexionar no sentadão de perna aberta. Eu quero ver flexionar no sentadão de perna aberta. Equipe Escassa Sexo, galera da equipe Farra VIP, tamo junto. Moral de Ibi Coala. Eu quero ver flexionar no sentadão de perna aberta. Eu quero ver flexionar no sentadão de perna aberta. Meu parceiro Alex Fanático Sul, tamo junto. Bora, paredão, Megatron. Se liga no piseiro swingado. É o piseiro dos paredões. Que madeirada.